Olá, telespectador. Quero um minuto da sua atenção. Você tem enxergado na sua casa vultos? Se sua filha de 8 anos está descendo a escada com uma aranha de cabeça para baixo? Você tem dificuldades para dormir porque sua cama não para de tremer? O fantasma da sua televisão anda fazendo muito chiado? Beetlejuice? Beetlejuice? Beetlejuice? O espírito da semana do saco cheio não está querendo largar da sua casa? Os fantasmas dos empregados que trabalham na sua casa continuam achando que estão vivos? Os fantasmas se divertem ou contra-atacam? O fantasma da sua professora morta continua te perseguindo, querendo te ensinar se é clítoris ou clitóris? Se você se identificou com algum desses problemas e foi com a nossa cara, você precisa chamar os caça-fantasmas. Os caça... Não, rapaz, o que é isso, cara? Você tá maluco? Foi? É fantasma, bicho. Olha a televisão, cara. Ai, desculpa. Tá, é os caça-fantasma. Desculpa, pessoal. Foi mal, eu me empolguei. Algo estranho aí na vizinhança. Quem ia chamar? Que é o fantasma. E tem algo bizonho que não tá legal. Quem ia chamar? Que é o fantasma. Tem nem fantasma não. Tem nem fantasma não. Carro de camburão cheio de parafernália. Nem fantasma não! Ai, até o geleia! Muito marshmallow! I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassic Cast! Se você tá com problema no seu condomínio, quem você vai chamar? O Jurassic Cast! Eu não sei de onde ele tira essas ideias loucas. Fala, meus queridos interneticos! Esse quem vos fala é Manuel Calaveira e nós hoje estamos fantasmagóricos. Obviamente eu tô aqui sozinho. Sim, meus queridos, está comigo aqui ela, sim, ela, a escrava Isaura do Jurassic Cast. É, engraçadinho, né? Não, eu tô vendo que eu sou mesmo, né? É porque é branca. Uhum. E está aqui comigo também o nosso querido Brunão. Não, não vou poder falar nada, não? Ah, uai, pensei que você ia falar só isso. Foi não, mal, não quero falar, pô. Não, falei, falei. Quando eu era criança, eu tinha medo de abrir a geladeira. Por quê? Ah, por causa da cena do filme? Da cena, por causa da cena, pô. Eu não acredito nisso, cara. Sério, sério. Sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ah, meus queridos, estamos aqui também com o Brunão. Um dia eu ainda vou a Nova York fazer um tour da obsessão dos caça-fantasmas. E tem isso? Não, cara, é que eu vou conhecer todas as locações, porque o filme é um dos mais representativos que filmou em Nova York, né? Nossa, ele é todo nova-iorquino. Tem cena na frente da biblioteca, eu vou passar na frente da biblioteca. Eu tenho vontade de fazer isso, um dia eu vou fazer e vou postar no Jurassic Cast um videozinho. Vai chegar no corpo de bombeiro e falar assim: seu moço, dá licença, o senhor tem caçado um fantasma? Vou pedir pra descer no poste lá. É É, meus queridos, e hoje nós temos um convidado ilustríssimo, sim, o prefeito da Cidade Gamer, Carlos Vivacqua, seja bem-vindo ao Jurassicast. Muito obrigado, pra provar que nem só de videogames vive o gordo, né? Eu também sei falar de outros assuntos, e eu, como vocês ouviram eu falar que sou gordo, não tinha medo de abrir a geladeira. Ou a dispensa, o armário, a carteira do meu pai pra ir no supermercado, não tinha medo de nada. Hoje nós vamos falar deste classicaço filme. Caça Fantasmas. Se você quer saber como pegar um fantasma, se você está com problemas com a loira do banheiro, continue escutando o Jurassicast. Logo após o reclame do Jaiminho. Eu sou de Tangamanga. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Vai lá, Bruno! Girls, just what I fuck. Oh, girls. Putz, grila! Cara, eu tô gripado, desculpa. Caraca, meu! Abriram a porta do sarcófago, né? Ixi, minha nossa senhora! Cara, eu tô com o pé na cova. Vocês me desculpem, se semana que vem não tiver Jurassic Cast é porque eu morri. O cu que a gente vai parar. Morre tu, mas não vai pra lá. Vou fazer uma homenagem a mim. É, estamos aqui agora nos reclames do Jaiminho. Sim, cara internet, viemos agora pra nossa leitura de e-mails que nós estamos enrascado, né, pessoal? É. Lascou. Porque, pessoal, essa leitura de e-mails é posterior ao programa do Rock, e a gente vai falar pra vocês. Nós tivemos recorde de downloads, nós tivemos recorde de recados. Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, a todos vocês que mandaram seu feedback, que retuitaram. O pessoal comprou a ideia do programa, comprou a ideia do episódio, entendeu. Eu falei que o pessoal ia entender, porque a gente tava com muito medo de que a mensagem do episódio do Rock tivesse sido passada de forma errada. A gente achou que poderia ter ficado piegas, né? É, ficar piegas, aquela coisa melodramática e tal. E não, cara, muito pelo contrário. Porra, por isso que eu me orgulho dos ouvintes de Jurassic Cast, cara. O pessoal manda sempre muito bem. E aí o pessoal, porra, pegou, entendeu a noção, entendeu o que a gente queria fazer. E agora, porra, tá aí essa loucura e a gente tá emocionado, de verdade. Porque assim, cada e-mail é uma emoção. Sem querer pagar de Roberto Carlos, mas o pessoal, assim, a gente vai ler poucos e-mails, porque nós até inclusive pensamos em fazer um programa só com os feedback. A gente fez até um teste, mas ficou muito aquela coisa tarde a sua, sabe? É, fala que eu te esgurro, alguma coisa assim, e aí não ficou legal, né? E a gente também vai ler outros e-mails que chegaram aí essa semana também, que não tem a ver com o programa do Rock, mas que tem a ver com outras coisas que a gente discutiu nas duas, três últimas semanas, três últimos programas aí. Pode até demorar um pouquinho, mas nós vamos dar um feedback pessoal de cada e-mail que foi mandado pra gente. Porque são histórias de vida, são histórias muito íntimas que as pessoas tiveram, poxa, a coragem de dividir, sabe? De ter, pô, a gente recebeu e-mail de gente aqui que falou que quase se matou. E não se matou por causa de... porque viu o Rock, ou porque... não porque viu o programa, claro, mas assim, porque teve um lampejo na vida e dividiu isso com a gente. Então a gente vai fazer... a gente faz questão de... dessa vez, a gente vai dar esse feedback por escrito mesmo pra cada e-mail que nós recebemos, ok? Se você mandou o seu e-mail e a gente não respondeu, você espera um pouquinho, porque a gente tá respondendo de um por um, tá? Ok? Ah, um detalhe também importante. No nosso site, se você não quiser entrar no seu e-mail e mandar um e-mail pra gente, entra lá em contato e preenche os dados e pode escrever a mensagem lá que vai chegar pro nosso e-mail. É a mesma coisa. Chega direitinho. Chega direitinho. É a mesma coisa de você mandar um e-mail pra gente. eu e o Bruno e eu participamos do Zumbi Talk falando sobre Red Dead Redemption, que é um bruta jogo de Xbox 360 e PlayStation 3 sobre cowboys e tal. E tá faltando uns podcast de Jurassic de cowboys aqui, hein? Ah, qualquer hora dessa. E não é Brokeback Mountain. Aí eu participei, eu também tava lá na Cidade Gamer falando sobre World of Warcraft, falando das minhas petequadas na época que eu jogava WoW, né? E estávamos lá eu, o Viváqua, o Álvaro e o Bill, que é o convidado do Viváqua. Ficou um episódio maneiríssimo. Então, se você curte game, se você não curte game, clica lá também, vai no podcast dos caras, que é muito legal. Porra, adoramos participar. O Cidade Gamer, o Zumbi Talk, tá crescendo a cada dia. E é isso aí, estamos virando abobrinha nos podcasts, né, Brunão? Tamo mais disputado que brigadeiro em festa de criança, cara. Já viu? Cara, quando abre brigadeiro, abre a zona, as crianças... Ah, brigadeiro, caralho! Bring me all the dreams you thought would never be. Como prometemos há o quê? 3, 2 programas atrás? Nosso querido patrocinador do site Albergue Criativo está oferecendo mais um DVD exclusivo para você, ouvinte do Jurassic Cast. Um DVD exclusivo dos Caça-Fantasmas. Olha só, você tem isso em qualquer outro podcast por aí? Não tem, meu irmão. Só tem no Jurassic Cast. Olha só. Os outros podcasts dão Blu-ray. Um dia chegaremos lá. Se você quer ganhar o DVD dos Caça-Fantasmas, você tem que seguir as regras aí no post do episódio, tá? É só dar uma olhada aí. Edição do colecionador. Olha só. Não é um desenho qualquer não, é edição de colecionador. Ó, essa eu quero pra mim. O melhor de tudo, tem a dublagem original. Clica lá no endereço www.jurassicast.com.br, lá vai estar as regras, e aí você pode participar, tá? Lembrando que nós só vamos enviar os DVDs quando a greve dos Correios acabar, viu, meus queridos? Então... Você que já ganhou e tá falando, puta que pariu, filha da puta do Jurassic Cast, não me mandou minha merda do DVD agora. Calma, não priemos cânico. Por que que a gente não tá querendo mandar isso antes da hora? A gente poderia pegar lá, a greve dos Correios não tá 100%, tem alguma agência aí que a gente pega e manda. Só que a gente ouviu dizer por aí, eu li em alguns lugares, não vou dizer aonde... Que algumas encomendas estão vindo abertas, algumas formas de protesto, assim, dos próprios pessoal do Correio. Então a gente não quer comprometer a sua relação... A integridade do invólucro que irá o DVD. Isso, a gente não quer perder a chance de você receber o DVD em casa, né, tranquilo. Na verdade, o que a gente quer, internet, é que você receba um presente, não um problema, uma dor de cabeça, pra depois você ficar reclamando lá com os Correios, tá bom? Vamos esperar a greve acabar, e aí vamos ser todos felizes. You take my heart away. Alguns programas atrás, indicamos um podcast chamado Quadrincast. Só que nós falamos o site errado. O site certo é www.quadrin, com M no final, .com.br. Bruno, que não é o Brunão. Hoje à tarde, estava todo feliz ouvindo o podcast sobre os filmes Goonies, que eu adoro. Estava gostando e estava pensando em indicar para o pessoal que curte filmes e a Cyndi Lauper. Só que na hora que vocês começaram a fazer aquelas críticas absurdas, aí já não dava. Vocês caíram do meu conceito. Para começar, a Cyndi não dança, ela agita. E quem vocês pensam que são para falar da voz dela? Escutem a voz de vocês antes para não falar merda. Quem mandou isso foi o Bruno! Gente, o negócio é o seguinte, caro Bruno. Se é que você ainda escuta o Jurassic Cast. Caro Bruno e caros ouvintes que não entendem piadas. É, pessoal, olha só, o Jurassic Cast, ele é um programa de cinema, só que construído, galgado no humor. Então, assim, nós pegamos os exageros e nós transformamos os exageros em coisas mais exageradas ainda. Que a Cyndi Lauper é uma cantora de sucesso é incontestável, a gente não tá falando sobre isso, Bruno. A questão assim, é que o jeito dos anos 80, aquela coisa toda, se você escutar todos os nossos programas, você vai ver que a gente sempre pega esses exageros como cabelo, roupas, adereços, e a gente dá aquela sacaneada. Então, meu querido, fica triste com a gente não, e quem estiver escutando o programa e algum dia ficou triste, ficou chateado porque, ah, vocês falaram mal daquilo, não devia ter falado mal. Olha, pessoal, a gente tem a nossa opinião, a gente gosta das coisas, só que a gente gosta assim... A gente gosta de sacanear também, de esculhambar também. E a gente só fala do filme que a gente gosta. Claro. O filme que a gente gosta, a gente sabe sacanear eles. Porque tem coisa pra sacanear. Então, claro, tem que entender isso, pô. Triste aquele fã que não sabe rir das idiosincrasias dos seus ídolos. Bruno, acho que você não vai ouvir isso. Serve para todo mundo que não consegue rir das coisas engraçadas dos seus ídolos. Vamos deixar um pouco assim esse fanatismo de lado e vamos ser um pouco mais feliz. Um abraço e um beijo no seu coração. Olha só, esse é o nosso ouvinte mais culto que nós temos. É o nosso querido Carlos Manuel Cavaques, lá do Recife. Lembra que a gente pediu pra ele, naquele episódio do Fantasia na Cultura, que ele mandou um e-mail dizendo assim: gente, olha só, vocês esqueceram de falar do Terry Pratchett e sua série de livros e tal. Eu falei: Cavaques, a gente não sabe quem é, bicho. Manda um resumo, Corpo 12 e tal, não sei o quê. E ele mandou, cara. Então, tá aqui. Galera, fiquei devendo um resumo sobre Terry Pratchett. Bem, ele é um autor de humor, onde seu cenário principal é o mundo do disco, ou Discworld. A forma desse mundo segue um pouco da mitologia hindu, pois se trata de um mundo em forma de disco, tá aí o nome da série, que fica apoiado nas costas de quatro elefantes que se apoiam no casco de uma grande tartaruga cósmica. Caralho, olha que viagem. Seguindo essa lógica, ele mesmo diz que um mundo desse tipo só existiria por magia. E a magia teria forma, cor, cheiro e personalidade. Como a magia nesse mundo tem cor, surge o título do primeiro livro da série, que se chama Cor da Magia, que nos apresenta alguns dos personagens mais recorrentes. Pelo menos os livros que eu li, afinal são cerca de 34 livros. E o nome do mago do principal é Rincewind, um mago que só tem uma magia na cabeça. Ele não aprendeu outras porque as outras magias ficavam com medo dessa magia que estava alojada na mente dele. Cara, que foda isso, bicho. Olha isso, que maneiro. Duas Flor, o primeiro turista no mundo do disco, e sua mala ambulante, e o maior bárbaro de todos, o inigualável Cohen, o bárbaro. Oh. Cohen, amigo do Conan, né? Não, magia, que isso? Besteira, besteira. Foi coincidência. Coincidência, Conan, Cohen. Besteira. O mundo do disco é uma série de fantasia com humor, onde cada volume o autor satiriza vários livros, contos e histórias. Muito divertido para quem curte humor inglês, mas quem leu Belas Maldições de Neil Gaiman, onde o Terry Pratchett é coautor, vai gostar do tipo de histórias que ele conta. Três notas, duas tristes e uma bem curiosa, e quem mostra como é o autor. Terry Pratchett foi diagnosticado com Alzheimer e, com isso, fez uma doação para a instituição de pesquisa. A Conrad, editora, não publica mais nenhum livro da série. Com isso, a gente tem que procurar os poucos livros em português nos sebos ou em inglês. Por favor, né, senhor Conrad? Vamos tirar a mão do bolso aí e publicar o resto desses livros, cara? Fiquei interessado de ler essa porra. Pelo amor de Deus, cara. São só 34 livros, cara. A terceira e curiosa notícia é que Pratchett foi sagrado cavaleiro. E com isso ele forjou uma espada pra si mesmo. Detalhe que a parte do aço foi feito com metal de um meteorito que, de acordo com alguns, dá propriedades mágicas ao objeto feito deste. Com isso, Terry Pratchett é um cavaleiro com uma arma mágica. Puta que pariu, velho. Olha que maneiro. Porra, eu tô de cara. Eu fiquei de cara com essa sinopse aqui que o... Porra, que muito o maneiro, Manuel, cara. Assim. Muito maneiro. Fiquei curioso pra ver. Ele mandou alguns links sobre o autor, estão aí no post. E também colocou no YouTube uns episódios de uma série inglesa baseada no livro. Cavaques, você é o cara, bicho. Valeu, brigadão. Saudações, meus queridos desbravadores do Jurassicast. Aqui quem vos fala é o Heavy, do site Gamanix Blog e do GB Gamecast. E devo dizer que não sou muito de fazer comentários em páginas de podcast, ou até mesmo escrever e-mails, mas depois do último podcast, eu não podia segurar a vontade de escrever para vocês. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, venho parabenizá-los pelo excelente podcast. Não, Miotti, lê direito, Miotti. Não tô lendo direito, não? Não, é excelente! Excelente caixa alta, podcast. Muito nostálgico e me faz lembrar muito e até reassistir várias vezes o filme que, para tentar ver com a visão de vocês depois de ter escutado o podcast. Devo dizer que sou um cinéfilo de carteirinha e há um lugar no meu coração para dois podcasts de filmes, o Jurassic Cast e o Rapadura Cast. O último programa foi maravilhoso. Sem dúvida, Rock, um lutador, é clássico absoluto em caixa alta do cinema, e digo e digo aqui que não consigo assistir sem cair nos crying rivers no final. Fico feliz de escutar um programa ótimo sobre o filme. Além do conteúdo comentado do filme, foi extremamente tocante as histórias relatadas, que até me fez lembrar a minha reerguida na minha vida, e devo dizer que o cinema teve grande parte nisso. Bom, por enquanto é só isso. Longa vida ao Jurassic Cast, devo dizer que o GB Gamecast escuta e indica sem dúvida nenhuma. Até o próximo e-mail, Heavy. Alexandre Salles, 19 anos, o piloto privado de avião Cubatão, SP. Filme, trilha e podcast, ótimos como sempre. Esse não foi o mais engraçado, mas sem dúvida, foi o melhor episódio que vocês fizeram até agora. Creio que perto do final do episódio, quando vocês deram os depoimentos sobre os seus tempos difíceis, todos os ouvintes embarcaram num flashback se lembrando assim dos piores momentos da vida de cada um. Aquele momento no qual a pessoa vê que se ela não mudar de atitude, ela irá ser o fracassado que todos acham que ela é. Nos meus tempos de ensino fundamental, eu era da turminha dos nerds da sala e quando tinha 13 anos, comecei a falar para os meus amigos de sala que queria ser piloto de avião. Essa informação, infelizmente, acabou chegando até a turma do fundão. E assim uma criatura daquela área levantou, entonou a voz e disse em volume alto para minha pessoa as exatas palavras: "Você não vai ser piloto porra nenhuma." Aquilo foi apenas o início de uma série de incentivos ao meu sonho, feitos pelo pessoal do fundão da sala. Hoje, anos depois, tenho a habilitação de piloto de avião cedida pela ANAC e sobre aquela turminha do fundão que pegava no meu pé, dois viraram pais adolescentes e um foi preso por tráfego de drogas. Hoje posso dizer, Adrian, I did it. Abraço. Cara, eu não tenho nada pra tecer sobre esse e-mail é autoexplicativo. Exato, né? Não, fantástico. Salve, nobres amigos, se é que posso chamar assim, do Jurassic Cast. Meu nome é Vitor Hugo Ansai, 35 anos, bancário de Curitiba, Paraná. O que posso dizer desse episódio em específico? Que foi uma verdadeira obra-prima. O primeiro podcast que escutei e falo sem nenhuma vergonha me fez chorar. Me fez chorar tanto por lembrar que rock é muito mais que um filme. É, em essência, uma grandiosa e muitas vezes esquecida lição de vida para todos. As frases, os momentos, as histórias dos participantes, a trilha sonora emocionante e emocional, enfim, tudo que somente uma obra completa pode nos proporcionar. Ao escutar o programa, me lembrei muito de todas as fases ruins e em que consegui, de alguma forma ou de outra, atingir uma superação. Não vou dizer que minha vida hoje em dia é fácil, pois não é mesmo, mas já passei por situações que me levaram ao fundo do poço quase literalmente, pois até mesmo em virtude de um relacionamento fracassado, fiz a burrada de tentar o suicídio, besteira que me fez ficar em coma induzido por praticamente uma semana em um hospital. E hoje em dia me considero melhor e mais confiante em vários sentidos. Posso não ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, tanto no lado pessoal quanto na parte financeira, mas vejo hoje que posso ter dias muito melhores se eu for simplesmente eu mesmo e somente com minha luta individual vou conseguir superar as frustrações e desafios. E acreditem, meus amigos, hoje, dia 21 de setembro de 2011, vocês foram alguns dos maiores incentivadores para que eu realmente enxergue que tudo que eu faço tem algum sentido. E conseguiram isso com um programa, com pouco mais de uma hora, mas com anos de sentimento acumulado. Por isso, não só eu, mas garanto que muitos agradecerão por um dia vocês terem tido a ideia de homenagear esse filme, que nos mostra que a ficção, às vezes, pode modificar totalmente a realidade de uma pessoa. Obrigado. Caralho, bicho. Vitor, a gente aqui te agradece por partilhar esse momento, essa sua experiência tão tocante, e a gente fica muito feliz de que o programa tenha te feito lembrar dos seus momentos tristes e te dar novo ânimo para seguir em frente, cara. Essa era a ideia do programa, sempre foi, e a gente fica muito feliz de saber que a gente conseguiu. Fala, seus animais gigantescos de cor musgo verde reptilianos. Beleza pura? Ah, eu já sei de quem é essa merda. Cara, esse último podcast foi o podcast mais dedo na ferida que vocês já fizeram. Me fizeram lembrar de muita coisa boa. Maldita nostalgia. Brincadeiras à parte, o filme Rock fez parte da minha vida. Como vocês, eu também sofri bullying, que nem era conhecido naquela época por esse nome. Como eu havia comentado na DM que mandei para você enquanto escutava esse podcast, eu entendi perfeitamente o seu ponto de vista e desabafo dado no podcast. O lance é mandar a merda quem faz ou fez isso. E que bom que você está entre nós ainda vivo, Calaveira. Eu imagino como foi difícil essa parada. O personagem Rock é um puta personagem e vocês conseguiram realmente explicar a essência dele. Ele era o tipo de cara que não conseguia crescer e nem se dar bem, mas mantinha calma e tentava, era trollado, mas mantinha o espírito de guerreiro. Acho que se o Rock não fosse pervetado pelo Sly, não sei não. Creio que ele teve bolas e sabia que o lance era bom mesmo, escrevendo tudo naquele curto espaço de tempo de 3 dias. Nem eu escrevo um artigo para pós nesse período de tempo. Esse é um filme excepcionalmente fantástico e realmente merecia um podcast. E rapaziada, vocês a cada programa, dedo na ferida, se destacam cada vez mais. E é um orgulho saber que vocês, mesmo tão longe, morando em outra cidade, estão tão próximos e hoje posso chamar de amigos. Da nova safra de podcasts, o Jurassicast é o melhor sobre conteúdo filmográfico. É isso aí, meus amigos curadores reptilianos de filmes foda. Continuem firmes, que vocês são foda. E pra finalizar essa bagaça de comentário que parece um e-mail, por causa de vocês e do podcast, eu estou retornando a assistir filmes antigos e clássicos, que a molecada criada a leite com pera hoje não quer saber e que só vai atrás de filmes massa, véi. Aí deu uma observação, Poli é um filho da puta, mas é engraçado e parece com o Senhor Pandão. Abraço, galera. Ícaro Alencar de Freitas, que é o Senhor Seu Panda. Dos sites www.icarofreitas.com.br, www.designdeinterfaces.com.br e também lá do nosso querido Pauta Livre News também, que é integrante lá do podcast dos caras, que também é muito bom e é muito engraçado. Os caras conseguem ser mais desbocados que a gente. Saudações nocauteantes, caros exploradores. Em off, parem com essa porra de narração do Paulo Henrique. Eu sabia antecipadamente, culpa do miote, do tema desse cast. Quer que parem? Então eu vou fazer inteiro com essa merda. Eu sabia antecipadamente, culpa do miote, do tema desse cast. E do quanto o Rock é um filme importante pra vocês três, meus bons amigos. Mas confesso que esse cast foi um verdadeiro murro no estômago, dado com um jab certeiro de esquerda, dada a carga emocional nele contido. De começo até que o Jurassic Cast estava normal, mas já dava pra perceber que vocês não estavam esculhambando tanto o filme quanto poderiam. E nem me venham com o papo de nunca poderíamos esculhambar Rock, pois sei que não tem limite essa vontade de vocês escrotizar todos os filmes comentados no Jurassic Cast. Tava até esperando o momento que o Calaver ia provar com suas teses loucas que a Adrian era uma rapariga devassa. Cara, todo mundo na internet vai achar agora que elas vão parar. Sua fama, cara, está na lama. Eu só queria dizer isso. Mas o que veio foi outra coisa. Se em cast anterior vocês me levaram as lágrimas de tanto dar risada, dessa vez as lágrimas foram da mais pura e sincera emoção. Vocês são... Uma última coisa que eu gostaria de comentar antes de encerrar esse e-mail. A série Rock é especialista em ter músicas de "Levanta essa bunda daí e se mexe!" Não concordam? Além do, totalmente. Além do clássico totalmente. Tema do treino do Rock, temos também a célebre "The Eye of the Tiger". Ah, é pra você ler, miote. Além do clássico tema do treino do Rock, temos também a célebre "The Eye of the Tiger". Que também não deixa ninguém parado. Vida longa e próspera, Alexandre Nerdmaster Garcia, para Nerd. Um podcast para nerds. www.paranerdia.com.br. Cláudio o Dragão Dourado. Tá bom, se ele quer se chamar assim. Que pariu, deixa o cara, velho. Não, eu tô falando nada. 26 anos, Barueri, São Paulo. Programador, empreendedor, que ele botou o site dele aqui, godanddragon.com.br. Ô corno, tu não tinha uma porra de um nome mais fácil, não? E podcaster do OmegaCast, esse é mais fácil, omegastation.com.br. Olá, Jurássicos. Muito bom o cast de vocês, extremamente emocionante. Rock é um filme que gosto bastante, mesmo fazendo muitos anos que não assisto, e ouvir o cast de vocês foi uma viagem do tempo. E as histórias de vida de vocês deram um toque especial ao cast, e que Deus abençoe vocês, pois são assim exemplos de coragem e... Ah, que isso, cara, para com isso. Nem ninguém. Nunca entendi e não entendo as motivações de querer tirar vantagem, pois se eu não conquisto algo, é como comer uma comida sem sabor. Ela é insossa, na minha boca e difícil de engolir. Não me sinto bem, mas quando batalho, dou o duro, não desisto e conquisto o que quer que seja, é como comer aquele bife suculento com tudo acompanhado bem saboroso. Eu sinto prazer. E pensando assim, nunca desisto de lutar pelo que quero, pois sei minha recompensa. Mas foi um devaneio de pensamento, não vou apagar, pois pode ser interessante a vocês. Vocês me fizeram lembrar muito da minha juventude e adolescência, dos meus 11, 12, até os 19 e 20 anos. Eu nunca recebi apoio nenhum, nem de família, nem de amigos, os quais de verdade mesmo eu não tinha. Na verdade, a única coisa que eu tinha eram xingamentos, tanto dos colegas por eu ser gordo e nerd, tanto quanto dos meus pais, quanto da minha mãe. Sempre me falando... Porra, isso é foda, hein? Sempre me falando que eu era uma vergonha, uma desgraça, mesmo eu sendo bom aluno. Quase não saindo de casa e arrumando a casa todo dia. Só saía de casa para ir para a escola, cursos e treinar Kung Fu. Engraçado que os únicos que não reclamavam me xingavam eram meus professores da escola e meu mestre de Kung Fu. Ia ficando pior quando mais velho eu ficava, pois por volta de 15 anos, eu ficava menos em casa, pois eu fazia colegial de manhã, cursos de informática e tarde curso técnico de informática e outras coisas. E treinando para os campeonatos de Kung Fu, onde fui campeão de categoria de combate em quase todos os 3 anos que competi. Praticamente o Kung Fu Panda, né, bicho? Porra, totalmente. E lembro como se fosse hoje, meu pai me dizendo, se fosse outro pai... Eu chamaria de vagabundo. Eu não entendi o que ele quis dizer aqui. Acho que ele quis dizer eu, não sei. Se fosse outro pai, eu chamaria de vagabundo. Enfim. Mesmo com isso, mesmo me sentindo um bosta, lutava com cada força que tinha para não cair no que diziam. E só Deus para me segurar e me dar forças quando eu estava quase em desespero de tanto que eu apanhava de todos os lados. Literalmente todos me pondo para baixo. Por isso, graças ao bom Deus e à minha perseverança em tentar melhorar e nunca desistir, mas principalmente pela minha fé, que é a raiz da esperança, posso escrever do meu trabalho numa boa empresa e montando meu negócio, me divertindo com pessoas que posso confiar, no OmegaCast, que finalmente posso dizer que tenho amigos. E vocês não desistam nunca e continuem sempre lutando no esquema dos ursinhos carinhosos. Se precisar, é só chamar. Que Deus abençoe a todos vocês e desculpe, mas não consegui resumir mais... que isso, e tenho certeza que isso não é nem 1% do que eu passei, mas venci e mantive meu caráter. Continue com esse excelente cast e presentei-nos com mais casts assim. Omega abraços, sucesso pra gente e obrigado. Olha, cara, vou falar pra você sinceramente, Cláudio, piadas à parte, você não leva mal não, mas a gente faz piada mesmo pra deixar a coisa um pouco mais amena, mas porra, muito foda a sua história de vida. Vou falar pra você que você não tá sozinho, entendeu? Eu conheço muita gente que passa pelo mesmo problema. Conheço até por causa também da minha profissão, que passa por problemas piores. E, cara, parabéns pela coragem de não ter se entregado, e assim como parabéns à coragem de todos que não se entregaram. Se a gente fosse se entregar por cada problema, por cada dificuldade que a vida nos colocasse, Maria, era melhor a gente se matar logo no comecinho, né? Porque... ia ser muito foda de levar adiante, mas parabéns mesmo, de verdade. Vamos então para o nosso último e-mail, de Rodrigo Tucano, 34 anos, publicitário Fortaleza, Ceará. Emocionante, simplesmente emocionante episódio. Só quero dizer uma coisa para vocês: não desistam, lutem, lutem com garra em todos os rounds de suas vidas. Seja nos rounds que ganhamos, nos rounds que estaremos no hospital, nos rounds que teremos que recuar, rounds em que o ente querido morrer, lutem. Aguentem firme os socos e as costelas quebradas, não abaixem a cabeça. Não joguem a toalha, porque a vida não vai dar chance pra ninguém. E ninguém poderá pegar suas lutas e combater com você. Lutem. É totalmente emocionado que escrevo isso pra você. Estou tendo rounds mais difíceis da minha vida neste ano de 2011. Desde recusar uma oportunidade de emprego excelente por motivos que não vem ao caso, até um acidente de moto que por pouco não morri. Durante a recuperação fiquei introspectivo. Depois passei a trabalhar em casa, porém a internet manteve minha sanidade. Internet que para mim está sendo um intervalo entre rounds. Inspirado em vocês, comecei a produzir um vlog do blog que eu tenho com o PH Santos, ex-Rapadura Cash. Por falar nisso, eles estão lançando agora, cara, esse vlog... Que porra, PH, cara, é demais, bicho. Ele botou o PH de host. Pelo amor de Deus, velho. Se isso não viralizar, eu não sei o que, que vai viralizar, cara. Vocês estão de parabéns por esse vlog, viu? Obrigado por compartilhar essa experiência pessoal de vocês. Rock é apenas um personagem. Vocês são reais e estão ganhando suas lutas. Mesmo que perdendo em alguns rounds. Sinceramente, Rodrigo Tucano. Rodrigo Tucano, brigadão, velho. Você nos emocionou com esse teu e-mail. E a gente agradece de novo a todo mundo que mandou e-mails. Foram vários e-mails. Como o Calaveiro já disse, a gente vai responder um por um, agradecendo pessoalmente, né? Pessoalmente não, mas individualmente, cada mensagem de carinho, cada mensagem de respeito, cada mensagem de apoio que a gente recebeu. A gente ficou muito satisfeito com o feedback desse episódio. E para encerrar os nossos reclames do Jaiminho, nós vamos deixar aqui o recado também da nossa queridíssima amiga Camila Dias, lá do Papo de Gordo, que está agora com a sua super coluna online e agora está participando ativamente lá do site também, né? Acesse lá papodegordo.mtv.uol.com.br. Acesse lá, o nome da coluna é... Mil em Uma. Lá você vai poder estar lendo as crônicas da Camila, que são muito maneiras, né? Fiquem agora com esse episódio que tá do cacete. Episódio mais maluco que a gente já fez. É um dos episódios mais porra louca que a gente já fez de Caça Fantasma. Esse tá porra louco. Esse tá louco, não tá, meu? Tá muito louco. Trabalheira pra editar ele, mas tá bom. Exatamente, com um convidado mais do que especial. Então, meus amigos, fiquem agora com o Super Podcast e nós nos vemos no próximo episódio. Um beijunda pra vocês. Tchau. Caça Fantasmas, 1984, né, cara? Bicho, a gente só fica nessa década de 80, né? Mas vai fazer o quê, cara? É uma década com filmes excelentes, fantásticos e formidáveis. É, realmente é uma década que produziu muita coisa, né? Produziu muito lixo, mas produziu também um dos filmes mais memoráveis da história do cinema, né? E graças a isso que esse podcast existe. A ideia do Jurassic Cast é essa, né? Falar de filmes bons antigos. Até porque os filmes que têm saído hoje em dia tá difícil, hein, velho? Tá complicado mesmo. Tá raro, bicho. Algum filme bom hoje em dia. Você lança um filme hoje, lança duas sequências, 4 anos depois, o que é que eu estou fazendo? Estou regravando o filme todo de novo. É, pois é. E dá-lhe Homem-Aranha. Homem-Aranha! Vai, maldito! Cara, esse filme do Homem-Aranha, não quero nem falar, velho. Não quero nem comentar. Dirigido por Ivan Reitman. Com roteiro do Dan Aykroyd e Harold Ramis. Pra quem não liga o nome da pessoa, faz o Egon, do Joclinhos, né? O magricelo de cabelo pra cima. E ele é diretor também, né? Ele já dirigiu Feitiço do Tempo, Máfia no Divã, Endiabrado. Tem muitos filmes de comédia que ele dirigiu. Gente, vocês sabem qual filme que ele fez? Ligeiramente Grávidos. Ele é o pai do gordo que engravida. Isso, exatamente. Ele aparece lá. A ideia era que o filme Os Caça-Fantasmas fosse a reunião do Dan Aykroyd com o John Belushi, que eles tinham feito Os Irmãos Cara de Pau. Só que o filho da puta do John Belushi era um bêbado, um drogado, maldito do caralho, e morreu. Pra você, internet, o que quer entender, o John Belushi dos anos 80, ele era a Amy Winehouse do cinema. Mas era. Só que tinha mais carne no corpo. Mas tinha quantidade de tóxico igualzinho. Ele tinha menos cabelo do que ela. E puta que pariu. Sério, eu não sei como é que a Amy Winehouse foi enterrada, mas eu sei que metade do caixão era cabelo, bicho. Puta que pariu. Você sabe que ela não morreu, rolou a sublimação, né? Do sólido pro gasoso. Evaporou álcool. Né? Álcool puro, né, bicho? Ela acendeu. Ela foi pra nirvana dos cachaceiros. Hoje o programa é de Caça Fantasma, não vamos falar muito de fantasma, não. Nós vem puxar nosso pé, velho. Na verdade, o papel do Pete Venkman era pra ser o John Belushi. A história ia ser uma loucura, cara. O roteiro original, ele ia ser passado num futuro distante, onde a profissão de caça-fantasma é uma coisa já estabelecida. Então, o começo do filme já ia ser um carro voador saindo do quartel-general pra ir caça-fantasmas. Só que aí, contrataram o diretor leu aquela merda e falou assim, puta que me pariu, esse filme só vai poder ser feito no futuro. E o orçamento também devia ficar nos 700 milhões. Só pra fazer essa cena, 300 milhões de dólares. Então ele falou pro Dan Aykroyd, ó, gostei da ideia, caça-fantasma, maneiro, mas pé no chão, vamos fazer uma história da formação do grupo. Como seria os caras entrando no negócio, formando o negócio dos caça-fantasmas. E é uma ideia muito legal. A história, ela é completamente fantasia, porque hoje a gente não vê fantasma, pelo menos do jeito que apareceu ali. Eu não vejo fantasma, ponto, né? Assim. Isso, pois é, eu também não. Mas, sei lá, tem gente que diz que vê, né? Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, fantasia estabelecido de que os fantasmas aparecem, são etéreos e tudo, e estão aí. Precisa ter alguém pra cansar esse filho da puta que eles estão anarquizando pra caralho. Mas é aí, né, por questões orçamentárias, como o Bruno tá trazendo, o filme, obviamente, foi reduzido drasticamente, né? Mas foi reduzido e eu acho que isso salvou o filme, cara, porque se fosse o filme falando de caça-fantasma no futuro com carro voador, cara, ia ser uma merda foda, bicho. Eu acho que o que fez a diferença, obviamente, as atuações, Bill Murray tava assim, esculachado nesse filme, né? É um daqueles filmes que o nego virou pra ele e fala assim, cara, por favor, faz esse filme. Aí ele, velho, beleza, mas eu não vou estudar nada não, não vou ler nem roteiro, não tô nem aí. Cara, porque o Bill Murray, ele tá totalmente solto nesse filme. Ele é um mestre do improviso, né? Totalmente. Várias das cenas do Caça-Fantasmas foram improvisadas. Pra vocês terem uma ideia, aquela cena quando o Peter vai na casa da Dana, da Sigourney Weaver, que eles entram na sala do apartamento dela e ele já começa. Tudo bem, deixa eu entrar. Se alguma coisa tem que acontecer, que aconteça comigo primeiro. Aí fica tocando piano, né? Esse negócio do piano só aconteceu no segundo take, quando o diretor, eles já tinham filmado a cena, e o diretor tinha achado que tinha ficado uma merda, virou pro Bill Murray e falou assim, Bill, eu preciso que você faça alguma coisa aqui, meu amigo. Aí ele foi e fez aquela palhaçadinha dos dedinhos do, tocando piano. Aquilo ali foi inventado, cara, aquilo não tá no roteiro. Não, e eu adoro a frase que ele fala, né? A fala dele, que ele vira pra Dana e fala assim... Eles odeiam isso. Eu gosto de torturá-los. Isso mesmo, pessoal. É o Dr. Venkman. Não, o engraçado é a cara dela. Ela tá com a cara de... Que isso? A coisa que eu acho mais interessante do filme é que ele não nega a idade. Se você botar esse DVD e o DVD do Blade Runner numa cápsula do tempo e mandar 50 anos do futuro, o pessoal vai saber que o Caso Fantasma é da década de 80 pelo cabelo da Sigourney Weaver. Mas o Blade Runner vai olhar... Olha, universo alternativo, futuro, passado. O que é? Porque, meu Deus, aquele cabelo entrega, né? E outro, Rick Moranis, o cara teve uma carreira nos anos 80, meia carreira nos anos 90 e colheu a carreira depois das crianças. Foi ele que fez a Loja de Horrores também, não foi? Fantástica Loja de Horrores? Pequena Loja dos Horrores, que é o melhor musical de todos os tempos, não é não, Vivaco? Isso, perde só pro filme do South Park. É. Eu gostei também daquele prédio onde a Dana mora e o Rick Moranis. É uma montagem assim que eu só consegui perceber em alta definição. Quando era moleque eu não percebia. Aquele prédio é um hotel. Ele fica em frente ao Central Park. E aí eles visitaram várias locações e escolheram aquele hotel ali pra ser a morada lá dos dois personagens. Ele é um filme que deu errado do início, mas que o errado foi o que fez as coisas acontecerem, pra falar a verdade. Exato, foi o que fez ele dar certo no final. No lugar do negão lá, era pra ser o Ed Murphy. E o Ed Murphy, porque tava fazendo o Tira da Pesada, não pôde participar. Aí diminuíram a participação do personagem, que ele ia estar desde o começo, os caça-fantasmas seriam 4 desde o início, diminuíram a participação do personagem, e aí adicionaram depois o Ernie Hudson. O papel que foi do Rick Moranis foi escrito originalmente para ser feito pelo John Candy, cara. Só que quando o diretor ligou pro John Candy e falou, ó, oh, tem um papel aqui para você, ele disse que queria interpretar o Lou Stanley como um imigrante alemão com 2 pastor alemão. Ele começou a viajar no papel, cara. Começou a inventar uma de coisa. Aí o diretor falou assim, então beleza, então eu te ligo, beleza? Quando for pra você vir. Nunca mais ligou pro cara. Por que será, né? E aí ele ligou pro Rick Moranis e o Rick Moranis entendeu o papel. E, cara, pra mim, não existe ator mais adequado... Pra um papel tão inadequado, né? Porque é um personagem completamente inadequado. Que agonia, cara. E Stalker, quando você vê a Sigourney Weaver voltando devagarinho pelo corredor... Lá, lá, lá, lá, e, de repente, ela passa... Ela não tá fazendo um barulho. Aí ela passa pela abre a porta. Ô, Dana, é você? Ah, oi, Luiz, sou eu. Sim. Eu pensei que fosse da farmácia. Ah, você está doente? Oh, não, não, eu estou bem, sinto-me ótimo. Eu só pedi algumas vitaminas e coisas assim. Eu estava fazendo ginástica. Eu gravei 20 minutos de ginástica com meu vídeo e passei em alta velocidade. Só demorou 10 minutos, eu fiz ginástica puxada. Ah, que você bom. Quer entrar e tomar uma aguinha mineral? Ah, eu gostaria muito, Luiz, mas eu vou ter um ensaio agora, desculpe. Ah, tudo bem. Fica pra uma outra vez. Eu sempre tenho água mineral com um pouco de sódio e outros alimentos nutritivos em minha casa. Mas você já sabe disso, não é? É, eu sei, sim. Cara, pra vocês entenderem, o personagem do Rick Moranis, nesse universo que a gente vive, ele seria um sociopata. No final do negócio, ele acabaria matando alguém, cara, porque ele é muito stalker. Eu acho engraçado do personagem dele, pequenos detalhes que são construídos pra você entender mais o personagem e acreditar nele, né? O bicho é tão loser que ele faz uma festa na casa dele, ele não chama os amigos, ele chama os clientes, cara. Ele não tem amigos, né? Não só ele não tem amigo, como ele tá convidando os clientes porque aí ele pode usar esse pretexto pra não declarar não sei o que num imposto de não sei o que lá. É muito interessante. Eu acho legal na hora que tá mostrando a festa, aí o cara, ele vira e fala assim... Hey, Annette! Oi. Poxa, que bom que vieram. Como vão? Me deem os casais. Oi. Pessoal, estes são Ted e Annette Fleming. Oi, gente. Oi. Prazer. O Ted é proprietário de um pequeno negócio de limpeza de tapetes. A Annette recebe juros de um pagamento que ficou retido por 2 anos. Eles juntaram 15 mil que resolveram aplicar a 8%. Eles vão indo bem. Cara, como é que tu apresenta as pessoas, velho? É, porque são clientes, cara. Ele só apresenta assim. É tudo assim, cara. Ele é aquele personagem que te dá agonia de propósito, né? Isso, exatamente. Nossa, você fica assim... E assim, se fosse um filme que tivesse, claro, herói e vilão, você fala, esse cara tem motivo pra virar vilão, mas esse cara não tem motivo nenhum. Ele tem motivo de perseguir... Ele é tipo o Alien, sem nenhuma habilidade do Alien correndo atrás da Sigourney Weaver. Ele só enche o saco, o máximo que ele pode é babar e não é ácido, né? Quando a Sigourney Weaver chega em casa, ela bota na bancada da cozinha um pacote de Stay Puft Marshmallows. E é uma das cenas mais legais de todas, porque a bancada começa a fritar os ovos e a 3 centímetros de distância o marshmallow nem se mexe, né? É a bancada que eu quero, metade da bancada fazendo drink e a outra fritando bacon. Não, mas aquela cena, assim, até hoje eu acho ela muito bem feita, cara. Não, ela é sim. Pros efeitos da época, cara, aquilo ali é muito bem feito. Eu não consegui ver os fios que levavam os livros no começo da cena da biblioteca, cara. Ah, não, isso aí eu consegui ver. Ah, você é um chato, velho, você não conseguiu ver, não. Eu não vi os fios, mas assim, sabe quando os cartões começam a pular? A câmera dá um zoom, dá um macro bem grande em cima de uma das gavetinhas. Aí você vê o sistema empurrando e jogando os cartões pra cima. Os fantasmas são muito bem feitos. A translucidez dos fantasmas é bem feita. A transformação da bibliotecária, na hora que ela tá lá e tal, eles tentam chegar, ela só faz o shhh pra eles ficarem quietos. E aí depois eles vão lá tentar pegar ela, ela vira um monstro. Cara, é muito bem feito, bicho. Muito bem feito. Tá, mas e vem cá, e os cachorros? Os efeitos do cachorro era stop motion. É a única parte que você vê que tem problema é na hora do stop motion. Porque até o cachorro, o fantoche, quando ele tá parado, ele é bem feito. Pra mim, fantoche, quando ele é bem feito, igual esse negócio que o Vivaco falou, quando não tem fio, entendeu, senhor Highlander? A gente vai falar sobre isso um dia aqui. Quando não tem fio pendurando os outros, cara, pra mim fica tranquilo. Não importa que é um filme antigo. O que eu acho interessante dos caça-fantasmas é que os fantasmas são coloridos. Você não tem um fantasma branco, é um fantasma que é roxo, outro que é verde, outro que é, sei lá, amarelo. Mas, Bruno, não, as pessoas são coloridas. É só isso. Até hoje, eu me sinto desconfortável numa biblioteca. Porque aquela cena, quando eu era criança, ela era uma cena assustadora. Pelo menos pra mim, né? Que sempre foi uma criança meio cagona. Isso é um adulto cagão. Não era aquela coisa assim, de gracejo só, não. Era uma cena mesmo de dar um certo susto. Aquela biblioteca desgraçada, que não tem fim, que aquela velha corre, corre, corre, corre, corre, não acaba. Aquela biblioteca, eu nunca vi uma biblioteca dessa. É a de Nova York, meu querido. É desse tamanho mesmo. Você não lembra do dia depois de amanhã que o pessoal se refugia na biblioteca? A humanidade se refugia na biblioteca? É, a humanidade, né? A Biblioteca Nacional, né? É verdade. E eu sei até hoje, cara. Eu vou pra biblioteca, eu fico meio... Sabe aquele desconforto que dá mesmo assim? Porque é sério. Se eu vejo um livro flutuando, ou eu vejo o fantasma de uma bibliotecária, Jurassic Cast perdeu calaveira, cara. Eu não deixo de existir. É aquela coisa assim, lembra o Tom e Jerry, quando ele morria, aí ia saindo um, dois, três, as sete vidas dele assim? Ia saindo assim, cara, eu não ia aguentar não, acabou. Quem me chamou, quem vai fazer entrar a entrevista, que eu tava lá fora fumando. Fala, meu querido, é o senhor que vai fazer a entrevista? Sou eu. Qual é o seu nome, por favor? Jeremias. Pois não, doutor Rei, tem um homem querendo fazer a entrevista. Ah, o senhor veio pra vaga? Por favor, sente-se aqui. Bebe! Como é que é, rapaz? Cachaça. Vocês são os caça-cachaça? Não, que... Não, meu senhor. Acho que o senhor veio pra vaga errada. Aqui é caça-fantasmas. Cachaça. Ei, o fantasma eu vou prender. Ei, eu tava no inferno. Eu vim pra cá pra avisar que tá cheio de fantasma. Eu tô vendo que o senhor não tá bem. É, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe encaminhar pro departamento. O senhor vai procurar o senhor Egon. Lá no subsolo, ele vai passar uma maquininha no senhor pra ver se tá tudo bem, né? De repente, né? A gente nunca sabe, né? O cão foi quem buscou pra isso, nós beber. Foi. Ele tá lá embaixo, inclusive. Por favor. Se eu pudesse, eu matava-me. Betânia, chama o pró, manda o próximo entrar. É, quem de vocês é o próximo para a entrevista? Versão brasileira, entrevista de emprego. É, então, o que lhe interessou na vaga? O chuva de milhões. É, assim, na verdade o salário não é tão alto assim, né? Eu não sei se você leu no aviso. Casa do Jacaré, 500 jardas. Ah, tá bom, vai. Mas é, o senhor tem alguma recomendação? AIC São Paulo. Ah, sim. Mais alguma outra? BKS. Eu tô vendo aqui no seu currículo, você já também fez alguns trabalhos mais mainstream, né? Versão brasileira Herbert Richards. Bom, antes de lhe aceitar aqui, eu preciso saber se o senhor gostaria de trabalhar caçando fantasmas. Deus que me livre. Ué, então o que você tá fazendo aqui, rapaz? Na verdade, eu entrei para pedir informação. Ah, tá, vai. O que você quer saber? Onde fica a caça do jacaré. Puta que pariu, vou te contar. Meu irmão, fim do mundo à esquerda, tá? Vai pro inferno. Dona Betânia, por favor, me arruma algum candidato que preste. Eu tô tentando, mas o senhor acha quem que viria pra esse emprego? Quem é o próximo, por favor? Deus que me livre, criatura, uma barbatana na tua cara. Que esse nariz aí? É, o senhor tá aqui pra fazer a entrevista? Rinoplastia que eu não tô, eu sou tubarão, não sou monstro. Meu pai do céu, pra quem que vê essa entrevista, tudo bem. Seu pai não é do céu não, feio desse tanto, ai meu Deus. Ai meu Deus, tudo que eu precisava. Ô doutor, mais um candidato. Sim, pois não, pode entrar, mas que é isso? Um tubarão? Ah, criatura! Bom, tô vendo que você tá meio peixe fora d'água, né? Enfim... Eu quero emprego. O senhor quer um emprego? Muito bem. Então me dê suas recomendações, por favor. No mar, eu caçava água-viva, que é praticamente um fantasma. Ele é transparente, tem gosto de porra nenhuma, que nem o fantasma que eu já comi. E até hoje, quando eu dou uma nadada lá pra perto dos Árticos, eu encontro os fantasmas da galera do Titanic. Aí eu falo assim, gente, alguém tem que caçar vocês. Aí eu tento morder, mas não consigo. Aí eu pensei, será que eu indo com a fantasma, eles vão conseguir achar... calma aí, rapidinho. Coca-Cola. Aí, se eu tá com os caras fantasma, nós pega e janta, quer dizer, nós captura a galera do Titanic, todinho lá. Ah, tá calma. Bom. Mas, enfim, você sabe que o salário aqui não é essas coisas, né? Então não tem problema. Se der pra comprar um queijo, uma cachaça, nós vai. Então tá bom. Sabe o que eu fui com a sua cara? Eu não fui com a cara da Betânia. Você viu que tem uma barbatana no lugar do nariz dela? Vai se fuder! Vai pra perto do seu irmão. Vai lá, leãozinho do cabelo frouxo. Inferno. Cabelo de Black Power, mulher. Vai embora. Vai se fuder. Prova que Deus tem senso de humor. Vai lá. Vai embora. Eu queria fazer uma ressalva sobre o filme. Boa sorte, Miotti, que vai editar, pra fazer um cast com mais de uma hora com uma música só. Você acha que só tem uma música esse filme? Você sabe qual é? Quem quer chamar? Esquece o fantasma. Tem uns tecladinhos brega de cena de imigração do... Rapaz, eu tenho trilha sonora, isso aí é muito boa. Essa trilha é muito boa, cara. É sensacional. Tenho ela instrumental e a cantada. O tema principal dos Caça Fantasma virou um hit e toca até hoje em festas dos anos 80. I'm afraid of no good. Outro dia eu tava voltando pra casa de madrugada, liguei na 105 aqui em Brasília, tava tocando lá. Cara, é muito boa. É muito maneira, cara. O legal que o Bruno falou é um hit dos anos 80 e foi um hit nos anos 80. Isso, exatamente. Inclusive porque o Miotti vai botar o link do clipe no YouTube, que todo mundo daquele círculozinho de comédia participa do clipe. Tem o Chevy Chase... Tem, cara, tem muita gente, eu só lembro do Chevy Chase, tem muita gente que participou do clipe. Só não tem o John Belushi, que já tinha morrido. Talvez tenha o John Belushi, talvez ele seja um dos fantasmas, a gente não reconhece. Só eu percebi que o único fantasma que esses desgramados caçam é o Geleia? Não, eles caçam um monte de fantasma, só que não aparece. Não aparece. No filme dos caça-fantasmas, eles só caçam um fantasma. Ah, sim, é. Ah, só mostra caçando ele. Ah, mas também, bicho, naquela época ali, tendo um orçamentozinho daquele tamanho, né? Vai fazer o quê? Pra vocês terem uma ideia, o filme teve um orçamento inicial de 52 milhões de dólares. Aí, o filme vai e me ganha 230 milhões de dólares, cara. Nossa senhora, foi um dos top 10 filmes com maior arrecadação da década de 80. Quando foi relançado, ele superou até um Tira da Pesada, que até então tinha sido o maior sucesso da década de 80, que era o filme com o Ed Murphy. Doutor Pete Venkman. O jeito que ele é apresentado, né, Brunão? É o melhor, cara. Isso, é fantástico, cara. A apresentação do personagem é ótima, né? Porque ele tá fazendo aquele teste psicológico mais safado, impossível. Cara, com aquela cara lavada. Que ele tem uma cara lavada de filha da puta. Eu chamo a cara de impávida. Isso. Sabe, o cara tá impávido, nada acontece pra ele. Nothing's gonna change my world. Isso, é o filme inteiro assim, é o filme inteiro assim, com essa cara impávida. E o teste, cara, ele é muito filha da puta. Ele tá testando lá pra ver se a pessoa tem algum nível de parapsicologia, sei lá de que caralho que aquele teste servia. É, seria paranormalidade, né? Paranormalidade, qualquer merda assim, leitura de pensamento ou qualquer coisa do gênero. Ele... Ele começa, primeiro ele começa com a menina, né? Então, adivinha o que tem aqui. Aí ela fala, bola, sei lá, fala qualquer merda assim. E aí é uma estrela, ele, poxa, você é muito boa, acertou. E ele não mostra o que que é, né? Ele só desce a carta. Aí ele pega a outra, é um quadrado, e o cara, é um quadrado. Aí ele, errou. Não, o cara não chega a adivinhar, não. Só depois que o cara toma uns três choques, é que o cara vira e fala assim, são duas linhas onduladas, e eram três linhas onduladas. Mas na verdade aquilo ali, ele fala o certo, é porque dublaram errado. Ah, ele fala o certo? É, ele fala o certo no original. Pois é, ou seja, tá. Ele tinha acertado e o filho da puta ainda vai me dar um choque nele, cara. Eu estou ficando cansado disso. Veio como voluntário, não foi? Estamos lhe pagando, não é? Sim, mas eu não sabia que iam me dar tantos choques. O que é que está querendo provar, afinal? Eu estou estudando o efeito do excesso negativo na habilidade extrasensorial. O efeito? Pois eu vou lhe dizer qual é o efeito. Eu já estou cheio! Então talvez a minha teoria esteja correta. Fique com $5, eu cansei. Obrigado, senhor. Caraca, velho. O cara toma assim, toma choque por $5. E vale lembrar que aquela mulher é muito mais bonita que a Sigourney Weaver, né, cara? Nossa, ela é muito gata, né, velho? Você sabe que o cara é um filho da puta? Quando os alunos dele escrevem na porta dele, Venkman queime no inferno. É. Sabe? Burn in hell, né? Isso mesmo. Volta de onde você veio, né? É. Isso. E tá pichado em vermelho sangue, né? Isso, sei lá, batom de alguém, alguma coisa assim. Ele rouba a cena, o filme inteiro, inteiro. Ele... ele conversando com a Janine, cara, a Janine... Está aí um homem da APA que quer vê-lo, ele está esperando em seu escritório. APA, o que ele quer? Eu não sei. Tudo o que sei é que estou trabalhando há 2 semanas sem tirar uma folga e que o senhor me prometeu arranjar auxiliares. Janine, uma jovem com as suas qualificações não teria dificuldades em arranjar um emprego de primeira em serviços culinários ou empresas de faxina. É aquele tipo de coisa que você fala hoje em dia, meu amigo, você ia passar o resto da tua vida pagando... Pagando processo. Assédio moral. Trabalhista, velho. Assédio moral. Cara, ele vira pra mulher e fala assim... Janine, algum chamado? Não. E algum recado? Não. Algum cliente? Não, Dr. Venkman. É bom emprego, não é? Use a sua máquina, estamos pagando por seu trabalho. Não olhe pra mim, você tem olhos esbugalhados. Muito filha da puta, cara. Muito excelente, né? Muito excelente. Muito bom, né, velho? Tem uma secretária. E a Janine não era tão feia, velho. Ela ficou. Ela arregaçaram ela no 2. Mas ela tava com aquele cabelo de radical chique do caralho, né? Mas, velho, no... Radical chique resumiu tudo, André Beltrão. Depois botaram aquela peruca nela. Mas, cara, no 1 ela até que tá bonitinha. Não era feia, não, pô. Ela tinha um óculos de velha. E eu acho engraçado. E ela é o estereótipo de uma secretária de uma agência que caça fantasma. Velho, porque a mulher é uma filha da puta, troll, tão grande, velho, que ela... Cara, já começa. Daí já começa a entrevista pro negão, né? O senhor acredita em OVNIs, projeções astrais, telepatia mental, espiritismo, clarividência, fotografia espiritual, movimento telecinético, transe mediúnico, no monstro de Loch Ness e na teoria da Atlântida? E o melhor é a resposta dele, né? Se o salário for dos bons, eu acredito naquilo que quiser. Cara, o filme, ele é ambientado em Nova York. Mas assim, o ar dos caça-fantasmas, ele é muito nova-iorquino. É. Ele é muito nova-iorquino, não é verdade? Eu acho que o Vivaco tava até falando sobre isso comigo outro dia, não é não, Vivaco? Será que a cena é de racismo porque o caça-fantasma negro diz que trabalha por qualquer coisa? Não, cara, a cena é nova-iorquina. Isso. Nos Estados Unidos, todo mundo tá sempre procurando um emprego. Todos nós estamos sempre almejando um emprego melhor se a empresa não é nossa. E Nova York é a mesma coisa. E aparece uma oportunidade de emprego, ele vira e fala: meu amigo, eu acredito no que você quiser, pagando. Chega a Dana, que ela vai contar lá que teve os problemas lá dos fantasmas na casa dela e tal. E aí o Pete Venkman fala assim: quer saber? Eu vou levar a senhorita Barrett até a casa dela e examiná-la. Eu vou examinar o apartamento dela. Certo? Certo. Oh, meu Deus. Não, a cara que ele faz, né, velho? É, o bicho tá maluco, cara. Aí, cara, ele dá uma fechada com o olho, assim, ele examinar a casa dela, cara. É muito boa, né, velho? É muito bom, cara. Ai, caraca, não tem porra nenhuma pra fazer, cara. A gente tá duas semanas inteiras aqui. Ninguém liga pra procurar o nosso serviço. Vai capturar a Betânia. Tá em casa. Vá pro diabo, te carregue, maldito. Ai. Ô, Tutu, você precisa parar com isso, cara. A Betânia é nossa amiga, bicho. Ai. Eu paro na hora que ela deixar de ser feia. Na hora. negócio é o seguinte, eu tô precisando de R$300 pra sair como ouvinte do Jurassic Cast. R$300? Pra quê? Que é isso assim? Por que R$300? Vai levar lá de onde com esse preço todo? Não é pra onde eu vou levar. R$300 é só pra eu poder sair com ela. Ah, tá. Cara, eu sinto muito, mas a gente gastou nosso último dinheiro nesse pedaço de mortadela aí que o Tutu tá terminando de chupar. Pois é, sinto mortadela muito. É doce, mas não é mole, não. Ô, Tutu. Ah. Saboreia. Tá. Mortadela. Ele me bate, bate, feito mortadela. Alô? Pois não? O senhor tem o quê? O senhor tá de sacanagem. O senhor tá falando sério? Meu pai amado. Gente, conseguimos um caso! Eita, que sexta-feira três tá falando? Corre! O que é isso? Bora! Vai, porra, becão! Gente, bora! Anda, rapaz, bota esse negócio aí, vai! Gente, vambora, já tô entrando dentro do carro. Liga minha mochila aqui. Ah, beleza, tá, entra no carro, bora, vai no carro, vai. Eu vou em cima. Ah, Tutu, desce daí, infeliz! Vai, essa moto lá atrás! Eu ia de sirene. Tutu, eu já consertei a sirene, desce daí, caceta! Ai, tá bom, vambora. Bora, vai lá, senta na cadeirinha. Eu tô sentando. Tá bom, tudo bem, vambora, vai, toca lá. Onde é que fica o endereço da chamada? É Rua Augusta, número 4756. Rua Augusta? É onde ia pegar o ouvinte, sua anta. Ih, caraca, é no puteiro, bicho, não, puta merda. Não, que isso, não era nada lá não. Ué, não era. Olha não, aqui, não, rapaz. Nossa, acelera. A porra tá esperando. Anda, porra. Vai, vambora. Toca, bicho. Toca, vambora. Bora. Tere, tere, me fantasma. Eu só lembro da cena dele chegando no hotel e a camareira, velho. Eles atiram. Primeira vez que eles usam a porcaria do Harry Potter é no carrinho da camareira. Essa cena é fantástica, porque a Rosalita, a mulherzinha lá, a Rosalita é ótima. É, toda faxineira que aparecer agora eu vou chamar de Rosalita. A camareira lá, ela. Ninguém falou, ó, na hora você vem empurrando seu carrinho e aqui vai dar uns pipoco e tal, mas tudo tranquilo, né? E aí diz que ninguém falou isso pra ela e ela, beleza. Ação, e ela começa a empurrar o carrinho. Daqui a pouco, cara, começa a explodir o céu e o inferno, cara. E a mulher se esconde atrás do carrinho, né? É uma imbecil. O carrinho tá explodindo, você vai se esconder atrás do carrinho que tá explodindo? Pois é. E aí a frase que ela diz ali, what the hell are you doing? Que diabo vocês estão fazendo? Foi espontâneo, cara. Foi ela perguntando pra equipe, o que porra vocês estão fazendo, socorro? Cara, já dizia o diretor de Exorcista, meu amigo. Quer arrancar o melhor dos seus atores? Faça sacanagem com ele sem avisar. Isso, pois é. Lembrei de outra cena legal antes deles capturarem o Geleia. Primeiro, o Geleia parece um monstro de videogame, né? Eu, como prefeito da cidade, posso falar. Não por causa do gráfico, mas o comportamento, né? Eles chegam nos grandes salão de jantar do hotel e ele tá, tipo, girando em volta do candelabro, né? É! Aquela coisa de videogame do monstrinho que só faz uma coisa em uma região. E aí, o que que acontece também? Eles falam, não, vamos abrir espaço para conseguir capturar. Eles começam a derrubar as mesas. E aí o Peter vira assim... Vou fazer uma mágica, sempre quis fazer isso. Ele puxa a toalha, né? Aí pra mim é uma aula do dublador com uma frase. Espere. Eu sempre quis fazer isso. E as flores continuam no mesmo lugar. Foi muito bom que o bicho tira, ele derruba tudo de cima da mesa. Só fica a blusinha. Cara, foi muito bom o dublador, né? O bicho mandou muito bem, cara. Quem dublava o Peter Venkman era o Ezio Ramos. Aquele tom irônico do Peter foi brilhantemente realizado no Brasil por Ezio Ramos. Cara, o bicho era incrível. Ele dublou o Butch Cassidy, ele chegou a dublar o Afrodite do Cavaleiros do Zodíaco. Todo mundo dublou Cavaleiros do Zodíaco, né? Tem eu dublei o Cavaleiros do Zodíaco. Nessa cena do hotel, o que eu acho mais bacana é a hora que eles chegam, né? Vem o recepcionista lá, o gerente do hotel, e começa a falar, não sei o que, explicar. E aí o Bill Murray abraça ele assim e fica com a cara de, sabe, pessoa que tá entendendo a razão do cara, a explicação do cara. Não, sim, o cara fica fazendo uma cara de, sabe, se apiedando da situação do cara. É muito boa a cara dele. E aí depois que eles chegam na porta do elevador e tem aquele velho gordinho. É. E aí ele olha pros caras assim, fala... O que é que vocês são? Alguma espécie de astronauta? Não, matamos insetos. Alguém viu uma barata no 12º. Dá pra imaginar o tamanho dela. Ela pode comer sua cabeça. Vai subir? Eu vou esperar o próximo. Não, cara, é legal, porque na hora que o cara liga pra empresa, né, liga lá pra Janine, aí ele fala assim, olha, eles são discretos, porque ela fala, não, eles são discretíssimos, cara, o Peter Venkman entrando no hotel é a coisa mais engraçada que tem, o bicho entra assim... Ei, alguém viu um fantasma? Cara... O cara do meio do hall do hotel, o cara vai me vir e solta uma dessa. Não, Bill Murray tá solto, né, cara? Tá, tanto cara, que aquela hora que eles saem, que eles terminam de caçar o geleia, que destruíram aquele salão de festa, né? Foi. E aí eles já estão indo abrir, né, o salão. E aí o Bill Murray sai da porta assim e fala... É. Nós viemos, nós vimos e acabamos com ele. Vocês ouviram? Como era ele? Nós o pegamos! Não, e ele vira e fala assim... O que era, hein? Vão aparecer mais deles? Senhor, o que havia lá nós costumamos definir como fantasma, monstro repetitivo, não terminal ou fluido errante de quinta classe. É um dos mais perversos. Cara, eles inventaram a merda ali na hora. Não, eles são filha da puta pra caralho. E eles começam a fazer sucesso, fazer fama e tal. Sai na capa da Time. O Ray vai num programa lá de auditório, aí o cara fala assim... Como se diz na TV, tenho certeza que há uma pergunta que está na mente de todos e eu acho que o senhor é o homem para respondê-la. Como está Elvis? O senhor ouviu ultimamente? Cara, essa pergunta, ela é o tipo de pergunta que nego faria se os caça-fantasmas existissem. Faria, exatamente. Cara, muito no bom, Brasil, cara. No Brasil, o que eu ia perguntar pra eles? O pessoal ia perguntar, o Ulisses foi ou não foi? Peter Venkman, ele chega e ele toma conta do lugar. Ele é aquele tipo de vendedor de carro usado. Mas ele tá no automático, sacou? Tipo, ele não tá ligando pra nada. Tipo, pra ele tanto faz se é verdade, se não é verdade. O negócio dele é ganhar dinheiro. E a mulher. Isso, e pegar a mulher, pois é. Ele é o Renato Aragão dos Caça-Fantasmas. Isso, obrigado. Encerrou o cast, sobe os créditos. Não, é isso. Esse é o resumo da obra. É, cara. Ele faz o Didi, cara. Ele é o Didi ali. Saía do texto toda hora, né? Isso, exatamente. Aí chamava... Antônio Carlos, vem aqui, por favor. Isso, exatamente. Quando eles vão enfrentar o Gozer, aí ele vira e fala assim... Mas seja lá o que for, nós temos que pegá-lo, certo? Fica calado, aí chega o Bora e fala assim... Vá pegá-la, Ray! Cara, ele dá uma olhadinha de banda assim... De lado. E o Bill Murray, ele dá um sorrisinho, velho. Eu tenho certeza que ele tive vontade de rir ali na hora. Porque ele vira assim. Com certeza. Pega ele, Ray. Aí ele... Cara, é muito engraçado. Na hora que eles estão na prisão, contando o plano, não sei o que e tal. Aí ele vira pro Ray, cara. Ele fala rindo, velho. Seja bom, pelo amor de Deus. Alguém está vindo. Precisamos sair daqui. Temos que arranjar um juiz ou coisa parecida. Ele tá zoando total, cara. Ele começa a falar com os presidiários. É, falando com os presidiários. Só faltou ele falar, da patrulha, tudo bem. Cara, só faltou... Fantasma, Gosto do Mussum vestido de fantasma, Piscite. Ô, Piscite. Ah, Piscite da patrona. Ô, grande pássaro, vem aqui, grande pássaro. Cara, sério, se tivessem colocado o Renato Aragão pra dublar o Bill Murray nesse filme, tinha ficado perfeito. Renato Aragão dublando o Bill Murray, o Dedé dublando o Egon, o Zacarias dublando o o Ray e o Mussum dublando o Winston. Olha aí, perfeito, cara. E o melhor de tudo, tem aquela conversa do Winston com o Dr. Ray e eles conversam sobre Jesus, né? E se fosse o Mussum, ia ser Jesuses! A cena que vai o fiscal lá da vigilância sanitária para descobrir o que, que eles têm lá no receptáculo fantasmagórico. E aí o cara chega para ele e fala assim: e onde o senhor põe esses fantasmas depois que são apanhados? No receptáculo de armazenagem. E esse receptáculo de armazenagem estaria localizado aqui? Sim. E posso ver esse receptáculo? Não. E por que não, Sr. Venkman? Porque o senhor não usou a palavrinha mágica. Qual é a palavrinha mágica, Sr. Venkman? Por favor. Posso, por favor, ver o receptáculo de armazenagem? Por que quer ver o receptáculo de armazenagem? É que eu sou curioso. Cara, é muito bom aquilo ali, né? É muito bom, e cara. E uma coisa, sabe aquela coisa que eu nunca entendi? O que é aquele cara, aquele porra daquele personagem ali? Ele só faz papel de chato, esse cara. Ele é o governo, cara. Querendo cobrar imposto por fantasma recolhido, provavelmente. É, não duvidaria nada. Eu não duvido, né? Se fosse no Brasil, cara, era R$100 por fantasma, cara. Nunca na história desse país se pegaria tantos fantasmas. Sabe uma coisa que me impressionou nesse filme? O Larry King. Ele aparece. É verdade, né, cara? Sabe o que, me impressionou? É porque o Larry King hoje tá muito velho, cara. Ele tá muito acabado. E ele tá de cabelo preto fumando, né? É, dentro do estúdio fumando, né? Coisa que era possível naquela época. Por falar nisso, fazia tempo que eu não reassistia um filme onde se fumava pra caralho, né? Cara, o filme inteiro, todos os personagens fumando, cara. O Dan Aykroyd não tem uma cena que ele não esteja fumando. Inclusive, a primeira cena que ele tá fumando, eu achei que o fumo era só porque ele tinha aquela habilidade de prender o cigarro no lábio. Isso, né? Porque ele toma um susto, ele... Ah, vocês viram que tem erro de gravação lá? Aonde? Não. Nessa parte do cigarro, na hora que ele chega e ele vê o geleia, o cigarro cai da boca dele. Aí mostra o geleia. Aí depois, quando volta, o cigarro tá pendurado no lábio dele. Já era outro, cara. Era outro já cigarro. Já era outro. Tava muito tenso. Ele já tava muito tenso. Ele virou e falou, ih, caiu. Aí acendeu. Rapidinho ele já acendeu outro e já botou, cara. A cena que era bem assustadora, da Sigourney Weaver sendo capturada. Ela chega com a roupa de ginástica toda fedida, né? E eu fui quadro a quadro, porque eu jurei que o peito dela aparecia, porque as mãozinhas puxam a roupa. O figurante que fez aquilo ali, ele devia ou ter muito tesão pela Sigourney Weaver, ou ele devia ter muita raiva. Cara, porque ele vai no peito dela. Foi o Alien, né? Foi o Alien, né? Peitinho. Depois eu fiquei triste, porque você dá pra ver que a parte de baixo do maiô era aquele maiô por cima da lycra. Que era rosa, não era o mamilão rosa dela. Cara, que merda, né, velho? Mas eu também, eu tava assistindo aqui, é porque eu não tenho esse recurso, sacou? Mas eu fiquei clicando assim pra tentar dar uma manjada nos mamilos da Sigourney, mas não consegui ver, não. Mas, cara, ele deu uma funfada no peito dela ali, não foi? Fala a verdade. Deu, tranquilamente. Nossa, ele pegou e falou assim, vem cá, fantasma. Ô, delícia, Fonfon. Vocês sabem que ela foi sodomizada ali dentro, né? Vocês sabem que o Gozer não deu mole ali pra ela, não, né? Quando o Peter entra na casa dela e fala assim, você é o guardião? Aí ele não. Cara, a cara de saco que ela faz. Like saco. Cara, ela fecha a porta. Aí ele vai bater de novo. Ela abre do mesmo jeito. Você é o guardião? Sou. Ah, então pode entrar. O filme não deixa isso claro, mas rolou uma putaria entre ela e o Rick Moranis, né? Ah, rolou. Foi a ideia da Sigourney Weaver de que ela ia ser possuída. Ela, quando tava fazendo teste pro papel, ela tava louca pra fazer o papel. E ela falou, não, pô, ia ser muito legal se eu fosse possuída. Eu sei imitar um cachorro. O diretor falando isso no documentário, ele fala que ela começou a latir e uivar que nem um cachorro, cara. E ele ficou com o queixo dele, bateu no chão, cara. Pá! E A mulher uivando que nem um cachorro no sofá do teste, bicho. E ele, tá bom, você tá contratado. E aí ele resolveu botar a cena dela possuída no roteiro. Quem que seria doido de virar pra uma mulher que tá num teste de filmagem, começa a latir, vira pra ela e fala assim, não, você não foi escolhida. Cara, ela vai voar no teu pescoço. Ainda mais se a Gurney Weaver que tem pacto com o Alien, né, bicho? Porra, peitinho. Eu acho engraçado na cena que ela tá possuída, que ela, ela tá na cama e aí tá o Bill Murray lá do lado dela. O que eu gostaria realmente é de falar com Dana. Eu quero falar com Dana. Dana, é o Pete. Não existe Dana. Existe apenas Sue. Oh, Zu, seu doido, vamos. Vamos, eu quero falar com Dana. Dana, relaxe, vamos. Dana, eu posso falar com Dana? Essa sua vozinha deve ser ótima para cantar. Agora eu vou contar até três, Zuzinho, e se não conseguir falar com Dana, vai haver uma baita encrenca nesse apartamento, eu acho. Muito engraçado, cara. Que assim, eu acho até bem feito aquela cena, cara. Porque até hoje eu não descobri como é que ela virou naquilo ali. Não dá pra ver um cabo, não dá pra ver um elevador, não dá pra ver nada. E outra coisa que não dá pra ver, Bruno, o peitinho. Eu tentei, tem uma hora que ela gira de cabeça pra baixo. Assim, é verdade, não dá pra ver. Eu estiquei. Sabe quando você estica a cabeça? Eu fiz a mesma coisa. Vivaco, eu tenho uns sites, depois que a gente acabou de gravar aqui, eu tenho uns sites que eu vou mandar pra você, por e-mail. Cara, porque tu tá nessa fissura toda pra ver os peitinhos da Sigourney Weaver, bicho, tu deve estar num problema. O que eu acho legal desses trabalhos, assim, é a produção, né, mesmo, do filme. Eu lembro que tem uma cena que o pessoal tá protestando, né? Eu não lembro o que é o piquete, porque a cidade tá indo pras cucuia. O taxista virou apresentador dos contos da cripta. Tem todos esses detalhes, os fantasmas tomando a cidade. O pessoal acha que tá pedindo pra libertar os caça-fantasmas. E aí tá um monte, uma galera com placa, aquela figuração idiota, né? E as placas têm a mesma fonte feita no mesmo lugar, velho. Imagina, do lado da rua deve ter uma gráfica. Proteste aqui, faça seus cartazes. Então, são todos, assim, tem gente de todas as etnias, mas todo mundo com a placa escrito com a mesma fonte. Eu falo, caraca, não tem Arial, não tem a máquina de escrever ampliada. Essas figurações eu acho tão engraçada, velho. Eu sei, olha, eu vou dar uma dica pra vocês, internet. Toda vez que você for ver um filme que tem uma figuração muito grande, não preste atenção nos atores, preste atenção na figuração. Cara, porque eu já vi nego dando tchau, eu já vi nego cutucando o nariz, eu já vi nego em cena de morte rindo. Cara, é muito bom. O pior de todos é no Garoto do Futuro, aquele filme dos lobisomens, que no final, na plateia da galera torcendo no jogo de basquete, tem um cara com pinto de fora, cara. Tem. Eu já falei, eu até falei isso pro Bruno. Eu peguei o filme em alta definição e vi essa curiosidade, sabe? Tem mesmo. Eu não quis ver. Ainda bem que Caça Fantasma não tem isso. Cara, agora no Caça Fantasma, você falou disso, eu não sei... O Rodrigo tá morrendo agora. Peraí. Eu não sabia disso não, porra. Dá licença, nós chegamos, por favor, dá licença, sim, por favor. Oi, tudo bem? Ai, Rodrigo, você apareceu! R$200! O que é que você tá falando, minha filha? Não tem nada a ver, não. O que é? Cala a boca, sua vaca. Não, é aqui o fantasma, venham pegar o fantasma, venham pegar o fantasma, sua vaca. Ah, entendi. Ah, é. Tá lá no sótão, no quarto da Jurema. Sua... Como é que é? A criatura. Se tem uma mulher chamada Jurema, ela fica no sótão. Deve ser bonita que nem bater em mãe na noite de Natal. Ai, credo. Ah, no sótão? Você sabe que o lugar de fantasma é no sótão, cara. Você sabe disso. É, mas não... Tá bom, então vamos lá. Oi, aí, Ana Paula. Beleza? Ô, quer dizer... Ei, vambora! Tutu, vai na frente. Eu vou na frente, nos Estados Unidos, o fantasma fica no sótão, no Brasil, no puxadinho. Olha, puteiro tem puxadinho. Casa da Jurema, credo em cruz. Meu Deus, aquelas placas entalhadas de madeira, compradas em feira de artesanato. Só pode ser um fantasma, não é possível. Pessoa viva não tem bom gosto pra isso. Eu acho que é aqui, ó. Eu tô, tá tendo um gelo seco que tá saindo aqui de dentro, ó. Olha lá. Dá licença. Ih! Ah, que diabo é isso? O cara tá com um bode aí dentro. Não, não é que não. Desculpa aí, hein? Miote, vai ver naquele outro quarto ali. Era lá, Miote? Não. O que que tinha lá? Ah, tinha um boneco inflável lá. Aula de interpretação que não tinha, né? Não, né? Não, eu tô embasbacado com a alegria do Dr. Egon hoje. Putz, amigo. Caraca, não, agora é aqui. Credo, que cheiro é esse? Doutor Egon, qual é a contagem de midi-clorons? Tem que ser menor do que a do Yoda. Meu Deus, olha que coisa horrorosa! Pluto! Deus que livre, que puta feia! Ai! Minha senhora! Miss Arma de Geleia! Vamos usar nossas armas de prótons! Tudo bem! Vamos lá! Agora! Cada um liga o seu. Só lembre-se de não cruzar os raios. Não, você não se preocupa não, que seu raio é menorzinho, não tem problema não. Eu vou começar a atirar agora! Vai lá! Atira! Morre, rapariga de sótão! O raio tá dando certo. Agora eu vou fazer o pensamento de vocês tornar realidade, que eu vou matar vocês tudo. Cambada de corno, miserento. Esvaziem suas mentes, não pensem em nada, não pensem em nada. Eu também não tô pensando em nada, pensando em nada. Agora tudo bem, peguei o pensamento de vocês. Agora vai tudo. Não, peraí! Quem pegou? Por quê? Não tá pensando em nada? Ninguém pensou em nada! Acabou. Tutu, você pensou em quê, Tutu? Eu tô com fome, gente. Eu falei que eu queria comer a véia, mas vocês não deixaram. Aí eu comecei a pensar. Não acredito nisso. No bacon. Oh, meu Deus. Eu não acredito. O quê? É o Homem de Bacon. Ah! Eu te amo. Eu mato Chico. Você, miserável. Vem cá que eu vou pegar você. Vem aqui. Não, antes que eu vou morrer de colesterol. Vem aqui que eu vou pegar você. Vem aqui que eu vou pegar você. Ah, eu devia ter pensado em torresmo e Coca-Cola gelado. Vem cá, Homem de Bacon. Tutu, vai almoçar, vai, meu filho, vai. Atenção, tá na hora de matar a fome! Tá na mesa, pessoal! Passava o desenho caso fantasma no TV Colosso. Ah, colesterol! Ah, o meu mundo por umas cachaças agora! Não, pra mim foi trollagem daqueles presos lá. Porque eles viraram e falaram assim: cara, que cabelo é esse? Aí eles inventaram aquele negócio lá: ó, tá tendo piolho. Aquela, não, meu, não vi nada, mas tem sim. Gente, vai lá, raspa aí, rapidão, rapidão. Caça-fantasma, né? Isso, caça-fantasma. Eu precisava colocar essa piadinha. E o Miotti vai precisar tirar daí de Deus. Ainda bem que ele já sabe. É, cara. Mas eu te entendo, Rodrigo, Eu tenho dislexia, eu também fico muito inconfortável em biblioteca. Então tá bom. Inconfortável. Não, mas sério. É porque o bicho. Rodrigo? Bueller? É, que pecado. Não, uma coisa. Que isso? Que isso? Ah, é o programa do... programa de conversão aqui, que tá com o som ligado. Que programa bosta. De ripagem de podcasts. Quando ele fica pronto, faz... Adoro essa cidade!